Vamos à entrevista com o Consulinha, trazendo essas informações com relação ao preso, né, que foi, acabou indo para a cadeia ontem, com relação, né, ao tráfico de drogas. Aí a polícia fazendo um trabalho bom na nossa cidade de Uraí. Então vamos lá. Agora são 12:30, nós estamos aqui na delegacia e vamos conversar aqui com o sargento Consulim, que conduziu toda uma operação hoje, nessa noite aqui na cidade de Uraí, e acabou tendo êxito aí na prisão de mais um traficante da cidade. Sargento, como é que foi toda essa operação? Essa operação estava sendo analisada já há alguns meses. Nós estávamos monitorando a residência dessa pessoa, desse traficante, mais conhecido na cidade como Beca. Então já hoje, tivemos mais algumas denúncias, inclusive até de moradores, de colaboradores também, de pessoas que moram próximo à casa dessa pessoa, que, segundo o que nos foi passado, vendia cerca de 200 até 300 pés de crack por dia. Então ali, o que foi constatado, durante o tempo que nós fizemos algumas averiguações naquele local, que encostava ali pessoas de 50 anos, 40, pessoas moradoras do sítio, pessoas com carros novos. Então é uma pessoa que hoje é um dos que mais vendia. Ou seja, talvez até o que mais vendia droga na cidade de Uraí. Então foi encontrado no interior da residência uma grande quantidade de pedra, cerca aí de 30 pedras, e mais uma pedra grande, somando mais ou menos umas 100 gramas de crack. E uma quantidade grande de maconha também. Foi encontrada uma balança de precisão, essa balança é utilizada para poder pesar essas drogas. Foi encontrado várias dezenas de celulares, duas motosserras que se encontravam no poder dessa pessoa. E foi uma situação que nós entramos ali de maneira sorrateira, de maneira escondida. Essa pessoa não viu que nós adentramos no seu terreno. Entramos ali por volta das 10:30, mais ou menos. Se encontrava ele, o traficante, o pessoal conhecido como Beca, e mais duas mulheres no interior da sua residência. Foi uma entrada ali rápida, não deu tempo do mesmo esboçar a reação. Se encontrava ali com algumas facas e vários pertences fora droga no interior da sua residência. E mais uma alta quantidade de dinheiro também. Esses objetos que foram encontrados aí, essa análise aí do senhor aí, como é que o senhor condiz com esses produtos lá? É produtos de barganha, alguma coisa assim ou não? É, pelo que nós constatamos, pelo que foi monitorado, que está sendo monitorado ali já há um bom tempo, com certeza são pessoas viciadas ali que entregavam esses materiais, esses objetos, em troca de pedra, em troca de maconha, com certeza, porque ele apresentava ali com vários celulares, e o dinheiro que foi somado, que foi constatado ali, quase R$1.000, e nota de 10, moeda também. Então, com certeza, foram pessoas viciadas em pedra, viciadas em maconha, que trocou essas mercadorias em droga. Inclusive ali foi encontrado até documentos de veículo, esses documentos também podem ter sido dados em garantia? É, a situação do vício, ele é tão crítico que com certeza a pessoa não se encontrava com o dinheiro na hora ali, deixou o documento do veículo em garantia para poder pegar duas, três ou até mesmo quatro pedras de crack. Inclusive tem até cheque pré-datado. É, tem uma pessoa ali que nós não podemos citar o nome agora, um cheque no valor de R$150 do Banco Itaú, o nome de uma pessoa que, por enquanto, não sei quem que é, não sei precisar quem que é essa pessoa, viu o nome, mas não conheço essa pessoa. E com certeza é oriundo de pagamento de droga. Inclusive esse cara, então, ele efetuava assim, um grande comércio aqui na cidade. É, eu tinha, aliás, eu tenho algumas pessoas que são viciadas, que são informantes nossa da polícia, que são colaboradores, mesmo sendo viciadas, são pessoas doentes, que tentam sair do vício, que nos repassou essa informação. É uma pessoa que vendia dezenas, até centenas de pés de crack por dia, vendia muita maconha por dia também, então era um fluxo muito grande de pessoas viciadas na residência dessa pessoa. Então agora ele vai ficar à disposição da justiça. É, nós estamos aqui agora, esse horário, quase 1h, nós estamos aí fazendo o boletim de ocorrência, vamos entregar essa pessoa para o delegado, para a pessoa do escrivão também, para que seja lavado flagrante contra essa pessoa. Aí, sargento, eu quero agradecer até vocês aí pelo belíssimo trabalho dessa noite aí, de tirando mais um traficante aqui da cidade de Uraí. É, foi um trabalho árduo, foi um trabalho difícil. Quero agradecer também o pessoal que me acompanhou aqui, o soldado Pedro, o soldado Creves, o soldado Augusto, o soldado Rei, a equipe de serviço também, o soldado Lima e o soldado Osasco, que foi contado com a participação de todo o pelotão, todo o efetivo, né? E estamos até agora aqui, 1h da madrugada aqui, já fazendo hora extra, mas tudo pelo bem da população e para tentar tirar mais um traficante de circulação. Ok, obrigado, sargento. De nada. Bruno, eu estou vendo umas fotos aqui que nós conseguimos. Olha, tem motosserra, tem máquina fotográfica, tem documento de veículo, tem celulares, aliança, anel, pedras de crack, tem, olha, balança de precisão, canivete, cheque do Banco Itaú. Olha, olha, é uma situação realmente lamentável. Eu quero parabenizar os soldados Pedro, o Delsasso, o Guto, o Lima, o Crebson e o Reis, que estiveram envolvidos na operação. Além, claro, do Consulim, né, que é, com o sargento tem feito esse trabalho ótimo em nosso município de Urai. Olha, esse traficante, o nome dele é Ademir Ferreira Cerqueira, de 40 anos, conhecido como Beca. E ele já está, Bruno, atrás das grades. Então, olha, um papel bonito da nossa polícia, né, da nossa polícia da cidade de Urai, né, dando uma resposta dura aos traficantes que querem, né, aumentar aí o tráfico de drogas, a corrente, né, das pessoas envolvidas ao tráfico. Agora, nós vamos fazer um outro comentário aqui, porque segundo informações também, né, mesmo com o brilhante trabalho do soldado Reis, do grupo, que rastejaram como cobras por três casas debaixo de chuva, né, e outros soldados que nós já citamos, nós tivemos ali um problema. Um problema que levaram o traficante para a delegacia de Urai, né, para ser lavrado o flagrante, mas ninguém queria receber o traficante na delegacia. Segundo informações que recebemos, nem o delegado e nem ninguém estava ali presente. Olha, gente, é uma situação realmente lamentável. A gente vê o trabalho da polícia, do sargento Consulim, dos demais policiais já nominados por nós aqui. Agora, é brincadeira, né? É brincadeira. Eu sei que o delegado está de férias, mas num caso desse não tem como, gente. Tem que se imediatamente ir lá atender a esta ocorrência. É uma ocorrência grave, uma ocorrência positiva que aconteceu aqui em nossa cidade de Urai, né? Onde a polícia está prestando serviço, tirando o indivíduo, né, de circulação, da distribuição da droga, do tráfico de drogas, do crack, enfim, que destrói famílias, acaba com famílias inteiras. Então é brincadeira, né? É brincadeira que isso possa ter ocorrido, né? Eu creio que, né, o delegado tem o direito de descansar, né, ele está de férias, né, o escrivão muitas vezes também está de férias, mas ele está ali, ele volta imediatamente, né? Eu creio que possa ter sido também, o Bruno, mal entendido, né? Creio que possa ter havido aí um mal entendido. Mas é preciso, né, que nesses casos, tem que ter o delegado, porque daqui a pouco nós vamos ter que ir até a Secretaria de Segurança Pública, né, para é preciso realmente que se exija que na hora que o delegado está de férias, o escrivão está de férias, ou não cumprir essa missão de Urai. Porque a cidade não pode ficar o roubo de mais um Fusca na nossa cidade de Urai. Temos o problema do Mário de Brito, que foi assassinado. Né? Segundo informações, é que já é uma resposta. Mas a população não pode ficar desse jeito. Nós estamos ficando aqui de mãos atadas. Né? Daqui a pouco isso aqui vira uma cidade do Bang Bang, Faroeste, e vai se tornar um Deus nos acuda. Então é preciso responsabilidade e que fatos dessa natureza tem que se imediatamente lavrar o flagrante, né, e colocá-lo esses indivíduos que querem, né, estender o tráfico de drogas aqui em nossa cidade de Urai, né, e que realmente está dura. Tem mais pessoas na lista. A gente sabe que nos próximos dias aí vai ter mais busca e apreensão, e temos certeza que essas ocorrências vão voltar a ocorrer em nosso município de Urai, e mais pessoas vão ser presas por estar espalhando o tráfico de drogas aqui na nossa cidade de Urai. Mais uma vez, parabéns ao sargento Consulim, aos demais policiais pelo exemplo, pelo trabalho e pelo combate ao tráfico de drogas aqui em nosso município. Olha aí, lugar de traficantes é na cadeia, é atrás das grades. E é preciso que continue esse trabalho aqui com o apoio do delegado, dos investigadores, de toda a comunidade. Você que sabe aonde tem um traficante, ligue para o 190, né? Porque daí se começa uma investigação e se possa, né, fazer o cerco e colocar esses indivíduos atrás das grades aqui em nossa cidade de Uraí.